autorizada, já estão acendendo as nós check-trem. Autorizado pouso, pista 190, trem baixo travado, chanel 6310. Prossiga, Mike of Mike. Aqui a possibilidade de aproximar para 35, na vertical de 35 e no parado de 35 e depois de taxando? Afirmativo, vem então uma centena com 10 nós, chama no solo controlado da 35, Mike. Mike. Bom, eu vou falar no lote do Fox Trot Lima. O Romeu Papatango chama a torre 186, confirma apenas o PLB e estacionamento. Fala Salvador, TAM 3152, Taxway Alpha. Ingresse na Kilo para o pátio 3, TAM 3152. Ingresse a Taxway Kilo para o, táxi, para o pátio 3, TAM 3152. Após táxi via pátio 3, ingressa pátio 1, posição 9, TAM 3152. Após pátio 3, ingressa para o pátio 1, TAM 3152. Salve Salvador, boa noite, Azul 4071, no City da Uniforme, autorização 360 para Campinas. 4071, aguarde cópia. Escuta. Salve Salvador, boa noite, Passarelli 2224, autorização para Vendeiro do Bairro. Presidente, 2012, confirme. 12 no altímetro, 1-0 no deixo. Corre o Mike of Mike na vertical da 35. Gente, Mike, livre até o pátio 5. Ao estacionar, frequência livre. Seu solo Celsius, 1-0. Ai, que grato. Meu Papatango, decola com Pro 17, confirme. 3 para o pátio 1, TAM 3152. Fala Salvador, gol no 6-1-3, posição 11 para puxa estacionamento. Priscila. Cumpriu a informação do gol no 6-1-3? O no 6-1-3, qual era a informação? É, posição 11 para puxa estacionamento. Ah, sim, a gente vai aguardar o tráfego na remota, já pediu puxa, ok? Aguarde só um instante, aguarde a liberação. Aguardo o gol no 6-1-3. Solo web 5836, posição 5, pushback acionamento. Posição 5, só um instante. Desculpe. TAM 3152, mantenha essa posição, vou autorizar o pushback do tráfego do 5. Seu portão será o 9, a Infraero solicitou que aguardasse para ingresso, o portão está ocupado ainda. TAM 3152, tem condições de manter essa posição? Afirmativo, mantém aqui o traverso 08, 3152. Solo é o web 5836? 5836, no portão 5, prossiga. Afirmativo, se o TAM passar rapidinho, a gente aguarda ele ingressar aí pra prosseguir pro número 9. Mas o TAM não pode ingressar porque o 9 tá ocupado ainda. Confio se tem condições de puxar com o TAM naquela posição. Aí, peraí, que eu não tenho retrovisor. Só um instantinho que eu vou ver com o mecânico aqui. Solo, Chané 6310, livrou, não se escuta. Chené 6310, prossiga via Alfa Kilo, ingresso pátio 3, aguarde ingresso pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, aguardando autorização para o pátio 1, Chené 6310. Sol Salvador, eu estou 3561, no gate 9, para pushback e acionamento. Ciente, aguarde pushback 31 no 3561. Aguardando 3561. Aguarde, tem um tráfego puxando a reta agora. Ciente, está aguardando 3561. Solo web 5836 tem condições de puxar com o TAM naquela posição. Então tá livre o pushback, chama táxi. Livre, chama táxi 36. Meu Papatango tá na escuta do Torre? O plano que apareceu aqui pra gente para 2351, 2351. O centro nem tem ainda, a gente tá verificando isso. Quem está no guarda 2 e 4? Trabalho, meu rei. Bom, 3325. 3325, obrigado. No Lock Foxtrot Lima. Complete a aproximação, chame agora a torre 1086, bom pouso. 86, obrigado, boa noite. Oscar Golf Serra, desça para 2000 pés, informe no curso do localizador, ajuste 1-0-2, Oscar Golf Serra. Serra para 2000, aí tomado curso, Serra 1-0-2. Obrigado. Meu Papatango, está ciente do notar que o corredor AXE está desativado? Solo 3526, está pronto para o táxi. POB 63, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. O corredor forte. 4 horas, ok. Autorizado iniciar o pushback, o táxi, corrijo. Observe o tráfego do portão 5 puxando também. Prossiga com o táxi via o pátio, Uno, Índia, no ponto de espera 1086-1012. Foxtrot Lima, intenção no 0 ou no 7? No 7. No presente, modificação. Instrumento cancelado ao 1 no 4, curva esquerda, reporte na final da 1 no 7, Foxtrot Lima. Reporte no final da 1 no 7, o Foxtrot Lima. Salvador, voo 4-0-4, passo 2-1-0 para 1-0-1. Voo 4-0-4, boa noite, a sua identificação, autorizado, chegada a Mari, desça para o nível 050, ajustou o tempo 1-0-1-2, vigilante. Segue o TAM, portão 01, na Chinem 3110. Sol, boa noite, azul 4071. Já tem autorização, só instante cópia. O Sol, tem alguma posição pro gol no 6103? O no 6103 será autorizado logo após o TAM iniciar ataque, porque o TAM tá puxando a retaguarda. Azul 4071 no cópia. Afirmo, siga, senhor. Campinas autorizado, 360, decola da pista 10, direita, da El, Leda Bridge, intercepta Pesulu no 6 e prossegue na rota conforme o plano. Controle 1 no 98, 5040, aciona. 4071 autorizado, 360 para Campinas, decola da 10. Controle em 19.8, aciona o transponder 5040 4071 da Azul. Tá correto, Azul, chame pronto, puxa acionamento. Chamará. Salvador, boa noite, Azul 9130. 9130, Porto Seguro, aguarda a cópia. Só escuta. Horas e 10 de autonomia, autorizando com o fim. 3561, tráfego já estacionando no portão 9. Observa o gol que vai estacionar no portão meia dúzia. Após o gol no meia dúzia, está livre Juliette Alfa, 186 no ponto de espera, 1012. Desde que está atento a aeronave da Gol no meia dúzia, Juliette Alfa, 186 com 1012. Então, 3561, boa noite. Gol no meio no 3, o Tanger vai liberar a retaguarda, logo após está livre o seu push. Após o Tanger liberar a retaguarda, está livre o push para o gol no meio no 3. Autorizado. Afirmativo, está estabilizado então o localizador Romeu Rio. Aqui em Rio 3, Rio Romeu Rio. Gente. Já estabilizado, senhor. Fala, chegou oficial, complete a aproximação, chame agora a torre, 186, bom pouso. Muito bem, agradeço. Romeu Gorvito, desça para 2.000 pés, informe no localizador. 2.000, reportará no lote, Romeu Gorvito. Oi, Copa África, atingiu 3.000, em condições, para o cancelamento propõe de volta. Pedido que solicita modificar as regras de voo? Sim, Matheus. Regra de voo modificada aos 2220, desça para 1.500 pés, estou tímido, estou no 012, informe visual com aeródromo, milha autógrafa. Logo para posto, está visual. Guardando o comentador. O confirme, chamou o som. Gol 1398, está no na portão 6, guardando o sinalizador. Seguinte. Sinalizador Romeu Gorvito. Gente, Romeu Gorvito, reduza para aproximação, aguarde transferência de comunicações, informe o tráfego à sua frente, 6.5 milhas, aeronave Charge 208. Paciente do tráfego, vai aguardar a transferência, Romeu Gorvito. Web 6748, boa noite, a sua identificação, autorizado, chegada Mari, voe e desça para o nível 060. Ajustou o time, estou no 012, vigilância em radar. Oscar Golf Serra, plano instrumento cancelado 21, curva esquerda, reporte na final da 17, Oscar Golf Serra. Golf Serra, reportará a final da 17. Web 5836, a linha e mantém a cabeceira alfa no zero. A linha mantém a cabeceira no zero, 5836. Box 8, para o pushback acionamento. Portão 8, aguarda o azul. Guardando. O azul será o número 2 no setor, o passaredo na remota já pediu, ok? Tem um tráfego puxando 11, quando o tráfego iniciar ataque será o passaredo e após o passaredo será o senhor. Ciente, como número 2, o 4071. Tá, 3858, cópia. Autorizado Fortaleza 370, peso Zulu 19. Decola no zero esquerda, Momo Frote. Uno no 98. O controle 5055 transponder. Autorizado Fortaleza, nível 370. Decolada 10, curva esquerda, Momo Frote, pela Amber Zulu 19. 198 controle 5055. O transponder, o Dan 3858, copiou. Só confirmando, esquerda curva esquerda, Momo Frote, chama pronto, puxa e acionamento. Afirma que quiser falar da 10, curva esquerda, Momo Frote, o Tan 328, chamará para o pushback acionamento. Oficial livre pouso no 7. Sou Salvador, boa noite, Papatango Romeu, Gomes.